Oi, gente, meia-noite 2, por aqui ZYD 857, canal 237, Independente 2. Luiz Antônio chegou por aqui, vai até às 3 da manhã com som pop internacional e também nacional. Falou? Às 3 tem o sertanejo, que vai até às 8 da manhã. E eu vou até às 5, falou?